para Tuna, ajustar 1013, descer para 2000 pés. Vamos abreviar sua trajetória e encurtar também a trajetória para pouso. Está seguindo a aeronave da TAM, está à sua frente, afastado 17 milhas, é Airbus 320. Ok, 13.2000, esquerda Tuna, o 5344. Solo Zuno 4, livre à direita, taxa essa frequência, via Alfa Juliette, portão 62. Essa frequência, Alfa Juliette, portão 62. Boa, na 076. Janeiro 6224, prossiga com a turno 18 desse palmeiro. 18-6, boa até daqui a pouco. E boa noite, Janeiro 6224, estabilizando a aliança. Bota nada, 24. Centro Recife agora, na frequência 125 decimal 1, alterno 3325. Está confirmando a secundária 1325? Afirmativo. Vai chamar a Recife então 251, alterno 3325, Xené 6391, boa noite, bom trabalho. Externo embaixacado, 6224. Sente livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-1-3. 1-1-0-9, livre pouso, 6224, embaixacado. Salvador, gol, Coronel 643, frente da Alfa. Coronel 643, você identificação, chegada BOF, desse mantém o nível de voo 040. Isso foi descendo do 040, Coronel 643. Comodoro, voo 905, passando 200, descendo para 170. Boa noite, 05 Salvador, acendo identificação, chegada a mar e desse mantenha o nível de voo 060. Boa noite, identificação, desce para o 060, voo 805. Solo Azul 9, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, repartente da Juliette. Direita, nessa frequência, repartente da Juliette, Xamer 624. Da 3600, Torre 1 no 8 desse momento. 8:30, até amanhã. Torre 3600, baixar para a rota final da 10. 3600, livre pouso na 10, vento 10 graus com 10 nós, altímetro 10 no 3. Padrão de pouso 10 da 3600. Cristina 6224, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, Xaner 6224. 35344. Voo no 805, voo direto ITAP. Direto ITAP, 805. 5344, complete final, torre 118 desse momento. Certo, meia, excelente. Torre, boa noite, é o 5344 da Trip. Da... 4 milhas do céu. 5344, é o número 2 para pouso, reparte externo. Pode parar. No 643, mantenha a velocidade se for possível. Status vetor para final ILS X-Way, curva agora à esquerda na proa 200, limite nesta proa lock, livre de restrição, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Mantendo velocidade para 200, limitado pelo lock, 2013. Obrigado, vou 643. Imagina. Ventou no 00 graus com no 09, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 5344. 09, 0805. 600, solo os 26, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 3600. Quatro, vento no 00 graus com 9 nós, livre pouso não no 0. Repouso na BR 5344. Cinco, esquerda pro 360 para vetor para sequenciamento. Para sobreturação esquerda 390, ou no 805. Esquerda 360, é o limite ao lote no 805, prossiga para 3000 pés, ajuste permanece. Ok, 3000, ajuste padrão, utilizado pelo lote, no 805. Imagino. Quatro, solo aos 28, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Nessa frequência, direita Alfa, da Juliette, reportará. Estou 3600, táxi via Alfa, Juliette, portão número 9. Alfa, Juliette, portão número 9, 3600. Repasso 3 para o lock, esquerda 170, reposto estabilizado. 170, reposto estabilizado, 643. 1805, retoma navegação, pro de Duna e descida para 2000 pés, reposto estabilizado. E reduz a pro de Duna, desce para 2000 pés. Afirmativo. Juliette, 5344. 5344, táxi via Juliette, portão número 8. Para 08, 5344. Estabilizado, voo 643. Voo 643, estou indo no 8 decimal meia. 18,6. O 643 está passando externo, baixei travou. Fono 643, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0, o gol 643. Salvador 3226, muito boa noite. Está atingindo o 1950 para prosseguir a descida e informação. 3226, direto ETAP, descida ao 050, ajuste em Salvador 10 no 3, após ETAP, 2 mil pés autorizados. Sim, direto ETAP, desce para o 050, após ETAP, 2 mil autorizado, 3226, o ajuste no 0 no 3, obrigado, cara. Salvador, bom dia, voo no 714, informação alfa, chegada Mari, passou do jump. No 714, prossiga até o 060, chegada Mari, acione identificação. Identifica, descida 060, voo no 714. Voo no 805, torre no 8, decimal meia. Boa noite, meia, obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, voo no 804, milhas interno, vai travar. Bom, 805, reparte externo. Reportará. No 643, solo 34, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, reparte antes da Juliette. Vai livrar na Foxtrot, livre táxi pela Alfa, reportar antes da Juliette, 643. Passando externo, baixo travado, 805. 805, livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 1-0, pouso no da Juliette, gol no 643. 643, táxi via Juliette, portão número 2. Portão número 2, no gol no 643. Boa noite, 05, solo 38, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Na sua frequência via Alfa, repartente da Juliette, gol 1805. Plano 7 no 4, prossiga para 3 mil pés, ajustado no 0 no 3. Reporte quanto estabilizado, segue como número 2 na aproximação. Para 3 mil, como ele 13, como número 2, reporte ali estabilizado, gol 17 no 4. Draw 83. Rapaz 084, call tower 118.6. Ok, 084, 118.6. Europa 084. Go ahead. Good evening. We would like to know which is the exit we are going to get. We filed a 31 Alpha radio navigation SID. Which one are we going to give us, please? Expect Puka departure with ZPAR transition. Puka departure with ZPAR transition. Thank you very much. Taxi via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, portão 3, boa noite, 05. Autorização para Guarulhos 360. Cópia. Vai. Torre Salvador, boa noite, CCMR. 6224, autorização para Aracaju, 20 da Alfa, negativo errado. Pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 110, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5043, coteja. É só se repetir a saída Puca. Pucajama, Aracaju. Dado 190, saída Pucajama, Aracaju, decolada 10 com curva à esquerda, controle 119.8, o transponder 5043, SNR 6224. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará para posicionamento, 6224.